barulho, é só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatarelo. Esses programas, que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, programa para gente jovem e não só. E não só. Exatamente. Pedro. Olá a todos, espero que estejam bem aí de onde nos ouvem. Exatamente. Conta-me, como é que está a tua vida? Olha, a minha vida está boa, bem obrigado. Recomenda-se. E a tua? Está ótima, ótima. Até porque hoje temos aqui um querido amigo, André. Olá. Olá, bem-vindo. O André Mota está connosco, ele vem falar do seu projeto de vida profissional, se podemos dizer assim. Sim, também. O Serve the City. Nós já vamos começar a conhecer melhor o que é que o André faz e o que é o Serve the City. Entretanto, vocês quiserem, podem entrar aí no Facebook, na página do Serve the City. Basta porem na pesquisa Serve the City Lisboa, tudo pegado, e vão chegar lá à página e conseguem obter mais informações. O site é servethecity.pt, mas está ainda em construção, mas vão tentando, porque em breve vai haver novidades no site. Entretanto, Pedro, vamos ouvir uma musiquinha antes de falarmos com o André? Olha, vamos ouvir, sim senhor. Vamos ouvir Who Am I com Casting Crowns. Ok, vamos ouvir e já voltamos. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Tossed in the ocean. Ok, de volta depois de termos ouvido os Casting Crowns. André, antes de mais, e antes de falar do Serve the City, quem és tu? Sim, quem sou eu? Conta-nos lá. Conta-nos, não nos escondas nada. Não, eu não escondo nada. Sabes que isto nesta era, esta época digital, acho que não dá para esconder nada. Mas quem sou eu? Olha, eu sou o André, casado com a Ruth. Uma mulher muito paciente. Paciente, mas bem paciente, né? Põe paciente nisso. Temos dois filhotes, a Madalena e o Daniel. A Madalena com 7, o Daniel com 3. Estou na fase de nos dar cabo da cabeça, mas isso não há de ser nada. Nem sei até aos 23, até aos 23 vai ser assim, já ouvi dizer. Portanto, não tenho grandes expectativas nos próximos anos de melhorias. Já chegaste àquela fase em que, epá, cresçam lá rápido e casem e ponham-se a milhas. Mas olhando para o nosso país neste momento, não sei se eles vão sair assim tão depressa da nossa casa. Eu acho que eles casam e ficam lá e que vai ser assim um... É verdade, mas Deus queira que não. Prendê-los a todos. André, conta lá, já percebemos que és casado, com Sim. dois filhos, um deles, a pequenina, está aqui connosco, ela está super divertida aqui dentro do estúdio, tá. Diga-se de passagem. Diz-me lá, tu já fizeste várias coisas na vida, mas já. Como é que tu caíste agora no projeto Serve the City? Olha, e, antes de mais... Como é que começou o Serve the City? Exatamente, o que é o Serve the City? O Serve the City? O Serve the City começa em Bruxelas, há 10 anos atrás, faz este ano, em 2014, 10 anos, com um casal de pastores americanos que chega a Bruxelas para pastorear uma igreja e que tenta e que se apercebe que em Bruxelas há uma camada da população, que são a população sem abrigo, que não está a ser alcançada nem pela igreja, nem por grande parte das instituições locais. Posto isto, eles começam a desenvolver uma oportunidade de servir aquelas pessoas. Eles querem servir aquelas pessoas, fazendo pontes, criando pontes, e esta é uma terminologia que nós usamos muito, nós tentamos criar pontes com estas pessoas, e criar pontes para chegar a estas pessoas. E começaram a fazer voluntariado, usaram o voluntariado como estratégia de chegar a estas pessoas uhum. e de partilhar o Evangelho com estas pessoas. Não é um... Alguns poderão dizer que não é... É uma estratégia diferente de chegar a estas pessoas. Uma das coisas que eu me fui apercebendo, e se calhar aqui misturando um bocadinho as duas histórias, como é que eu chego ao Serve the City, uma das coisas que eu me fui apercebendo, enquanto ainda era voluntário, sem grandes responsabilidades, eu chegava lá ao jantar, sentava-me à mesa e em 2 horas de conversa à mesa, com uma grande refeição, partilhava um pouco da minha vida, recebia um bocadinho da vida deles e podíamos ter um... Fui desenvolvendo amizades. Mas uma das coisas que eu me percebi nestas pessoas foi que a imagem de Deus continua visível na vida destas pessoas. Ela pode não ser tão visível a olho nu, mas ela está lá. Elas são criadas por Deus. Então a ideia é que cada vez que eu interajo com uma destas pessoas, nós estamos a trazer a imagem de Deus ao de cima e torná-la mais nítida. Estamos a falar de camada de população, que geralmente chamadas os PSAs, as pessoas sem abrigo ou em condição de sem abrigo, que têm uma característica muito interessante, são invisíveis. A gente vê-os todos os dias, passamos pelas nossas ruas, pelas nossas cidades, pelos cafés, pelos comboios, pelo metro, e vemos-los lá, mas eles são invisíveis. E isto é recíproco, nós somos invisíveis para eles, eles são invisíveis para nós. E o Carlton Deal, que foi quem começou o serviço em Bruxelas, começou a querer alcançar esta população. Se fizerem algum tipo de pesquisa, vão perceber que Bruxelas é um país com grandes dicotomias a nível de pessoas. Tem as pessoas mais ricas que vocês possam imaginar, mas também tem esta camada da população que não é atingida. Então o Carlton começou com este trabalho do Serve the City. O nome ficou em inglês porque eles eram americanos e continuam em inglês e tornou-se uma trademark neste momento em quase 100 países, 94 cidades neste momento, mas quase a chegar às 100 cidades. Mas é um nome que fica, não é daqueles... Fica, é servir a cidade. O que nós queremos basicamente é servir a cidade. Sim. Tentando retirar tudo o que possa ser religiosidade de tudo isso. E nestes 2 anos que eu sou voluntário, e desde outubro do passado como obreiro e como missionário no Serve the City, como coordenador, é interessante perceber que as pessoas são importantes e nós chegamos às pessoas, trazemos atos de amor, de afeto a pessoas, e basicamente estamos a fazer o que Jesus fazia. Estamos a passar por pessoas e a deixar atos de amor e atos de afeto com essas pessoas, as quais eles não têm. Porque o que me dá a parecer, e aquilo que se sabe, portanto, é que é isso mesmo. Essa camada de população das cidades não está habituada a grandes atos de amor por parte das milhares de pessoas que passam deles, não é? E nós temos alguns parceiros que trabalham connosco na cidade de Lisboa neste momento. Quando eu falo de cidade com C grande, a cidade de Lisboa é bem grande. Alguns dos nossos parceiros que distribuem comida diariamente. Mas mesmo aí essa estratégia é claro que eles precisam de comer e que dar comida é válido e tudo isso, mas é interessante perceber que quando tu dás comida tu estás numa posição. Tu tens comida, a pessoa não tem. Tu estás em pé, normalmente a pessoa está sentada ou deitada. Uhum. Portanto, tu tens, ele não tem. Há uma situação de desequilíbrio. O que nós fazemos no Service City com os jantares comunitários é colocar tudo ao mesmo nível. Toda a gente está sentada à mesa. Portanto, não há aqui alguém que tem, outro que não tem, mas há a mesma situação, estamos sentados à mesa. E partimos de um pressuposto muito interessante, que é a questão do nome. À entrada dos jantares, quer voluntários, quer convidados de rua, que é como nós chamamos as pessoas sem abrigo, uhum, e pessoas em dificuldade, são os nossos convidados. Nós usamos uma simples fita de pintor, daquelas que se compra aí nos chineses ou numa dessas lojas bem baratuchas, e com uma caneta escrevemos o nome das pessoas. Então, o pressuposto do início do jantar começa com o teu nome. Portanto, o André tem uma história, eu tenho uma família para trás de mim, a minha história, uhum, é esta, o Pedro tens uma história atrás de ti, o João é o João que tem uma história atrás dele. E é a partir daqui que neste momento, que nós nos encontramos, por exemplo, aqui neste momento, neste estúdio, os três, que a nossa história se cruza e que começamos outra história. E então a ideia do jantar, um ponto comum, não é? A ideia é que quando as pessoas chegam ao jantar, esta história se está a cruzar e que se começa a desenvolver novas amizades e novos relacionamentos. Há uma coisa que eu gostaria de perguntar e já vamos continuar a conhecer melhor o Service City. Tenho muitas perguntas para fazer, mas há uma que eu gostava já de colocar, que é esta. Normalmente, quando nós pensamos ou vemos um sem-abrigo, ele é um sem-abrigo e é standard, é aquilo. Normalmente, é aquela imagem que nós temos, que é um sem-abrigo, normalmente não, uhum, não tem uma aparência, se calhar, tão agradável como nós estamos habituados, uhum, ou como é o nosso padrão. Não, o cheiro, se calhar, não é muito agradável. No entanto, pelas tuas palavras, por aquilo que estás a dizer, vocês veem os sem-abrigo não como os sem-abrigo, mas é um indivíduo único que tem as suas próprias características. Como é que vocês conseguem... fazer esse balanço? Exatamente. Como é que vocês separam a vossa parte carnal, vamos dizer, uhum, assim, daquilo que os vossos olhos humanos veem para o resto? Eu acho que isso tem a ver com a tua experiência de caminhada com Jesus. Tem a ver com tu olhares para as pessoas como pessoas. Há aquele exemplo, aquela ilustração que vem nos Evangelhos de quando Jesus está a chegar à cidade, ele olha para as pessoas que estão na cidade, que correm para trás, para a frente, e ele diz: são como ovelhas sem pastor. E são ovelhas. São pessoas criadas por Deus. Esta imagem esta ilustração da imagem de Deus nas pessoas é muito forte. Quando tu percebes isto, quando tu entendes que em qualquer pessoa com que tu te cruzas no teu dia-a-dia, a imagem de Deus está lá. A questão é que ela pode ser mais ou menos visível, mais ou menos nítida. E o que nós tentamos é, partindo desse pressuposto, é que aquela pessoa foi criada por Deus, que é importante para Deus, nós tentamos, quebramos aqui alguma distância, criamos uma ponte para esta pessoa. E ao criarmos esta ponte, estamos a valorizar essa pessoa, mas também nos estamos a valorizar a nós. E não estamos a fazer nada mais do que o Senhor Jesus faria. E nem ficamos muito aquém daquilo que ele faria. Isso é tão difícil, não é? É difícil, é. Mas quando tu olhas para além das roupas, para além do cheiro, sim, para além das doenças, há uma pessoa lá atrás que tem uma história. E deixa só fazer aqui um parênteses. Estas pessoas não nasceram sem abrigo. As pessoas não nascem sem abrigo. As pessoas tornam-se sem abrigo. Uhum. E normalmente tornam-se sem abrigo por um episódio que aconteceu nas suas vidas. E normalmente é, na sua grande maioria, é um episódio de um desgosto amoroso, da perca de um familiar, ou então de uma perca de emprego. Que depois, levado a que as pessoas não tenham uma rede de apoio familiar, leva a que em questões de semanas, e não estamos a falar de anos, estamos a falar de semanas, às vezes duas, três semanas, essas pessoas acabem na rua. E estando na rua, tu vais perdendo hábitos. A rua é uma selva. Pois. O dormir na rua é uma selva. Eles são selvagens uns com os outros. E eu garanto são que... São territoriais, não é? Até... Sim, não, não. Eles são... A expressão é mesmo maus. Uhum. O pior que é do ser humano, eles têm... E pois, estão... porque ao fim e ao cabo, portanto, a necessidade leva a que os instintos mais primários que o ser humano tem venham ao de cima, não é? Sim, essa necessidade, a perca dos hábitos totais que nós temos, por exemplo... De socialização, te referes a isso? Esses hábitos de socialização, os próprios hábitos de higiene pessoal, claro, deixam de existir. Vivem uma vida... digamos, sem regras, sem horários, sem prestação de contas. Uhum. Né? Portanto, tu fazes o que queres, dormes onde queres, comes às horas que quiseres, fazes o que queres, ninguém te chateia, ninguém te vai chatear. Pois. Portanto, eu, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto trabalhador, tenho responsabilidades e tenho que prestar contas a determinadas, claro, pessoas, não é? Eles não têm esta rede, eles não precisam nada disto. E deixa-me só fazer-te uma pergunta que vem aqui a talho de foice. E achas que a recriação de essas regras é uma das coisas mais difíceis para um sem-abrigo ser de novo inserido? Eu conto um exemplo. Nós já, no início do ano passado, conseguimos ajudar um dos nossos amigos de rua a alugar um quarto. Uhum. E imagina janeiro, neste tempo austero, isto foi há um ano atrás, um dos meus colegas foi visitá-lo e ele tinha completamente as janelas da casa abertas. Um frio de rachar dentro de casa. E o meu colega chegou, nem tirou o casaco e perguntou-lhe: mas janelas abertas? Ele diz: eu não consigo dormir de janelas fechadas, porque eu passei tantos anos na rua com frio que sinto falta do frio. Portanto, o que nós achamos que é conforto na nossa casa, para eles é desconforto. Estamos a falar de uma coisa simples, que é dormir, exato, numa casa sem frio. E de repente que nós que estamos aqui... Isto pode-se dizer que nós estamos a gravar isto ao final do dia? Sim, posso dizer. Pronto, isto vai passar não sei onde, mas estamos a gravar ao final do dia. Nós daqui um bocado vamos para nossas casas, jantamos, tomamos uma refeição e deitamos na nossa caminha, quentinhos, com uma coberta por cima, e não temos frio. Não. E eles têm esta noção. Portanto, eles perdem os hábitos completamente, os mais básicos de todos. Portanto, é uma situação difícil de alcançar. E depois percebemos que é... Olhando... Enquanto comunidades, enquanto seguidores de Jesus, percebemos que são pessoas que nós não temos alcançado, não temos sequer conseguido estabelecer pontos. E o Serve the City aqui tem conseguido estabelecer pontos com estas pessoas. Nós vamos continuar a conversa. Vamos ouvir agora só uma música, o Hillsong, Joel Houston, e vamos ouvir, se calhar, For This Cause. Se calhar entra bem aqui no que estamos a falar. E já voltamos. Ok, de volta então, depois de ouvirmos esta música espetacular. André, como é que, e antes de continuarmos a aprofundar a conversa, como é que alguém que está a ouvir agora o programa pode entrar em contacto com o Sarda City e pode se tornar um voluntário? Tem que falar com o coordenador, logo. Pronto, aí tem que falar com o coordenador. Bem, eu podia começar aqui por aquela parte mais difícil, que era, tem que fazer preencher uma ficha, fazer uma entrevista e tal, mas pronto, isto basicamente é assim. É vir aos jantares, é dizer, eu gostava de ir a um jantar e vem ao jantar e vê como é que é. Alguns tipos de voluntariado são difíceis. Nós falamos no voluntariado como estratégia de alcance. Uhum. E alguns tipos de voluntariado, por exemplo, se tu quiseres fazer voluntariado, por exemplo, no IPO, tu até realmente chegares a estares com as pessoas demoras cerca de um ano a um ano e meio, porque há uma preparação toda, tens que ser treinado, tens que ser formado, tens que aprender a lidar com as situações, Nós fazemos um bocadinho ao contrário. Nós chegamos, mandamos o pessoal para o meio dos lobos, pá, e eles logo se... Porque isto é assim, o pessoal pode estar a ouvir assim, pá, mas depois de repente eu caio ali. Todos nós jantamos todos os dias. Espero eu, grande parte de nós jantamos todos os dias. Então, basicamente, o que nós nos propomos a fazer com os jantares comunitários é convidar amigos para a mesa e jantarmos da mesma forma como nós podemos jantar todos juntos hoje. Eu convido os meus amigos para estar à mesa e dentre esses amigos estão então os nossos convidados de rua que se sentam à mesa connosco e que jantam connosco. E basicamente temos uma refeição. E onde se conversa de tudo o que é temas. Imagina no dia. João, desculpa lá, no dia que joga o Benfica, já estás a ver. Aquilo é o fim. Pronto, tem uma discussão em algumas das mesas. É o Benfica. Noutras mesas é conforme correu o dia, os problemas que as pessoas estão a ter. Uhum. E há aqui uma dinâmica muito interessante. Que é, alguns dos nossos voluntários chegam lá com a ideia de que eles vão ser mais-valia para estas pessoas. E já tem acontecido, e não uma vez, nem duas, nem três, mas N vezes, de um voluntário que lhe correu o dia mal no seu trabalho, que se chateou com o seu chefe, que teve um dia aborrecidíssimo, e que chega ao jantar e, de repente, é alguém que está na rua que o anima a ele. Portanto, isto há aqui uma dinâmica também, não só de tu dares, mas tu também recebes. Portanto, tu quando sentas-te à mesa, não estás só a dar afeto, não estás só a dar carinho, não estás só a dar atenção, mas de repente tu também estás a receber carinho, a receber afeto dessas pessoas de quem tu às vezes não esperas nada. Exato. Portanto, até vais numa de deixa passar o cristianês, aí eu vou lá para abençoar. Não é? Pois, e olha, depois quem é o depois sais o abençoado? Levar-nos-ia para outra conversa, que era alguns dos voluntários chegam lá com aquela ideia que vão evangelizar, pegam sentes primeiro para o meu amigo Pedro Barbosa dos 4 pontos, mas acham que chegam lá, contam os 4 pontos e a pessoa converte-se. Estas pessoas precisas de caminhar ao lado delas, precisas de caminhar com estas pessoas, precisas de ganhar a confiança delas, porque são desconfiadas por natureza. Precisas de saber o nome deles, saber as histórias e depois, se calhar, ao fim de semanas, de meses, eu tenho amigos lá que são convidados de rua que eu conheço há 2 anos e se tu me perguntares, eu tenho que dizer que ainda não tive a oportunidade de falar de Jesus a eles. No entanto, eles reconhecem que os atos e ações e os afetos que têm é diferente. Nós fazemos isto de maneira diferente. Eles ainda não perguntaram nem porquê. No dia que eles perguntaram, nós podemos dizer, olha, nós fazemos isto porque Jesus também fez. Exato. E porque Jesus é o nosso modelo, nós também fazemos. Até chegar a esse ponto, às vezes, demora muitos meses. Pois, sabes que, e nós já tivemos a oportunidade de conversar isto em off, quando nós tentamos, como cristãos, portanto, seguir a Cristo, portanto, imitar Cristo, Cristo era fabuloso a estabelecer relações. E todo o evangelismo que é baseado no relacionamento, numa relação pessoal entre duas pessoas, acho que cria muito mais impacto e fala muito mais alto do que uma pregação de, olha, tens de te converter, senão vais para o inferno. É interessante isso. Acho que foi o John Stott que disse que pregar todo o tempo e, se for preciso, usa palavras. Se for necessário, usa palavras, não é? Portanto, as nossas ações, a forma como nós vivemos o nosso cristianismo, a nossa caminhada de intimidade com Jesus é reveladora daquilo que ele vai fazendo em nós primeiramente, não é? Mas que também nós queremos partilhar. Exato. E quando nós olhamos para os evangelhos e nestes últimos meses tenho relido e lido os evangelhos tantas vezes e o livro de Atos, é interessante perceber em quantidade de encontros que Jesus tem, coincidentes ou não coincidentes. Podemos dizer que ele ia andar, de repente para debaixo da árvore e olha para cima, está lá o Zaqueu. Exatamente. Está aquela mulher ali que vai ao poço àquela hora e ele está lá. Mas Jesus era intencional quando estes encontros aconteciam. Eles podiam ser fortuitos de se cruzar com a pessoa, mas quando havia contacto ele era muito intencional. E o que nós tentamos trazer é ser intencionais também neste contacto, partilhar afeto com estas pessoas, que é algo que eles não têm. E isto é muito importante, é trazer, se queres dizer, um pouquinho daquilo que é a essência do amor de Jesus à vida destas pessoas, ainda que de uma forma muito simples. E o nosso desejo, a nossa oração para muitos deles é que eles possam começar a caminhar e perceberem, e alguns deles têm caminhado, alguns deles têm desejado perceber o porquê que nós fazemos isto e começam a querer estar connosco. Grande parte do nosso trabalho não é só fazer jantares comunitários, ateliês comunitários, torneios de futebol comunitários, atividades comunitárias com eles, mas também é um bocado um trabalho pastoral, porque depois nós encontramos durante a semana para tomar um café com eles. E aí há um trabalho pastoral que é feito, uhum. Não é? Neste sentido de pastoral de acompanhamento. De acompanhamento. Caminhar com eles, de caminhar com eles, não é? O que é muito interessante e desafiante também ao mesmo tempo, não é? Porque te leva a reformular tudo o que tu tens de ideias de anos e anos de evangelismo, se esta palavra poderemos usar, não é? De métodos, com tudo de bom que eles têm, que eu não estou a dizer que não são bons, não é? Mas leva-te a reformular todo o teu discurso e como é que tu interages com estas pessoas. Ok, nós estamos quase a terminar. O nosso produtor, guru e mestre já está ali a fazer master sinais. Levi. Exatamente, o master, o big master já está ali a fazer os sinais. Nós vamos terminar, nós para a semana vamos cá sim, estar, João. Porque vamos continuar a falar do Serve the City, mais em pormenor. Entretanto, nós vamos terminar de uma forma diferente, que vamos terminar sempre com música. Hoje, vamos terminar com a Crónica de Cinema. Nuno! So what do you think? I love it. You shouldn't spoil me so. Well, why not? Who else am I going to spoil? Temos mais uma sugestão de cinema para quem gosta de cinema em casa ou nas telas ou no grande ecrã, como podemos dizer, num cinema perto de vocês. E aqui está um filme que já está a cartaz. Já está em cartaz há muito tempo e é perfeitamente compreensível, porque é um excelente filme. Estou a falar de Blue Jasmine, de Woody Allen. O realizador nova-iorquino continua imparável, trazendo-nos um bom filme, recheado do seu humor peculiar, com uma interpretação brilhante da bela Kate Blanchett. As aparências não poucas vezes iludem, e o desfecho encerra uma moral interessante. Tarde ou cedo, não podemos esconder o que somos e o que carregamos connosco. E o recomeçar nem sempre é fácil. Fica aqui uma dica para um excelente filme. Até à próxima e, mais uma vez, votos de boas sessões de cinema. You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. My husband was a slick operator. I was there a week. I knew the guy was hitting on a girlfriend. But I can't. You choose losers because that's what you think you deserve, and that's why you'll never have a better life. She doesn't care about you. She's a phony. Can you please not fight in here? Don't think I can take it. For some reason, my Xanax isn't kicking in. Anxiety, nightmares, and a nervous breakdown. There's only so many traumas a person can withstand till they take to the streets and start screaming. Bom, foi mais um programa. Mais muito um programa, bom. Mais uma crónica. Amigo André, obrigado. Acho que estou de volta para a semana, não é? Não, verdade. Tu vais ficar aqui fechado. Ah, vou ficar aqui fechado e tal. Pessoal, então. Temos que ir embora, senão daqui a bocado mata-nos. Qualquer coisa. Bom Natal para todos. Boa Páscoa. Deus vos abençoe e até para a semana. Barulho dia e noite naquela coisa do hip-hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tacarel. Esses programas que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite.